Olá, aqui é Vinícius Serafim, esse é o podcast Segurança Legal número 5 e o assunto que nós vamos discutir será interceptação telemática e hoje nós temos um convidado especial que é o Paulo César Hermann, que é perito criminal federal e vai estar participando conosco neste podcast. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Na escuta, Guilherme. Ô Vinícius, tudo bem? Tá tudo bem não, Guilherme. Na escuta, prossiga, Guilherme. É brincadeira. Hermann, na escuta também? Sim, estamos na escuta. Estamos na escuta. Bom, então hoje, conforme eu falei na abertura, a gente, além de mim, além do Guilherme Goulart, a gente está com o Paulo César Hermann, que é perito criminal federal, né, da Polícia Federal, obviamente, né, e ele é bacharel e mestre em ciência da computação pela URGS, foi professor universitário na Unicinos, na Unisc, e trabalha na Polícia Federal como perito, como eu já falei, realizando perícias na área de informática e cursos de capacitação EAD dentro da Polícia. E o Hermann está aqui para conversar conosco sobre esse assunto que é muito interessante, que é interceptação telemática, ou seja, captura de tráfego de dados, né? E em que situações isso pode ser feito. Então, Guilherme, quer dar uma introduçãozinha de o que é isso, o que vem a ser a interceptação telemática? Sim, vou fazer uma breve introdução, citando aqui alguns dispositivos legais, né? A questão da interceptação telemática ela é caracterizada pela ocorrência ou pela prática de uma ação que configure a captura de tráfego enquanto esse tráfego está sendo transferido de um lado ao outro. Ou seja, é uma captura feita em tempo real para que possa ser caracterizada a interceptação telemática, né? O dispositivo legal que rege dentro na área criminal, né? O dispositivo legal que rege as interceptações telemáticas é a Lei 9296 de 1996. Então, essa lei ela lida com as questões de interceptação telefônica e interceptações telemáticas também, né? Lembrando sempre que a gente fala, essa lei rege a interceptação na área criminal, né? E essa mesma lei, no seu artigo 10, também tipifica o crime de interceptação telemática ou interceptação telefônica ilegal, ou seja, sem autorização judicial ou fora dos objetivos autorizados em lei. Né? Até recentemente, enquanto a gente preparava o nosso podcast, a gente encontrou um caso de interceptação em uma empresa, né, em que os responsáveis pela TI foram condenados pela interceptação telemática não autorizada em função de eles terem contratado um programa de interceptação em nível empresarial e terem escondido isso das pessoas, de algumas pessoas, inclusive da diretoria da empresa. Na verdade, foi uma escola, uma faculdade, né? Faculdade de Direito. Inclusive, a gente até pode colocar no show notes depois a jurisprudência completa ali, uhum, para quem quiser poder acompanhar e ver como a coisa se deu, né? Eu faço apenas, cito esse caso apenas para fazer um paralelo entre a questão que a interceptação também pode ser feita no ambiente comercial, né, no ambiente privado, né? Mas é algo completamente diferente do que nós vamos tratar aqui, que é a interceptação telemática no âmbito criminal e, logicamente, isso sendo feito pela polícia, no caso aqui, pela Polícia Federal. Só para a gente pegar alguns detalhes técnicos aí, né? Interceptação telemática, normalmente, né, é o que a gente faz usando sniffers, né? De alguma forma, colocando um computador que vai ser utilizado para capturar o tráfego, né, no meio do caminho ou por onde o tráfego está passando. Uhum. O tráfego está passando. E dentro do ambiente empresarial, é muito comum se fazer isso para se realizar alguns diagnósticos de rede, coisas desse gênero. Agora, o que é importante nesse caso aí que tu citou, né, que existe até jurisprudência já nesse sentido, é que funcionários de uma empresa não podem, né, por sua única, né, exclusiva vontade e iniciativa, sair capturando o tráfego e ficar olhando, né, as informações que estão passando na rede, porque isso passa a ser crime, né? Quando isso é feito sem a anuência da direção da empresa, né? Muito menos sem comunicação, né, aquelas pessoas que trabalham naquela empresa, de que isso pode vir a ser feito. É importante ter a política e deixar bem claro, né, que isso pode ser feito, né, pela empresa, né, no caso. Sim. Exatamente. Era exatamente isso que eu ia dizer. A necessidade de conduzir, seja nas políticas de uso, na política de segurança, ou qualquer o documento, o nome independe, né, mas isso precisa ser comunicado de uma forma ostensiva, né, para evitar que não haja... E mesmo assim, eu acho que tem algumas situações quando o uso do correio eletrônico privado não se... Sem dúvida. Mesmo tendo a política, tem gente que defende que não pode. Há uma corrente que diz que até poderia, mas a regra é que os monitoramentos internos, eles só devem ocorrer, no caso de e-mail, por exemplo, se for o e-mail com o domínio da empresa ou as comunicações de trabalho, né? Mas se a empresa permite que o funcionário utilize o seu e-mail pessoal ou utilize um home banking ou algo que seja considerado fora de trabalho, assim, via de regra, ela não deve monitorar, né? Bom, isso com certeza dá um outro podcast, né? Dá uma bela uma discussão, né? A questão do monitoramento... Né, de e-mail, por exemplo, de mesmo navegação dentro de empresas. Até a gente pode aguardar, anotar essa aí para um próximo podcast. Mas na nossa sequência ali, então a gente, interceptação telemática, então é basicamente captura de dados, né, com o fim de se tirar algum tipo de conclusão, levantar algum tipo de informação com base naqueles dados que foram coletados. Para se fazer isso dentro das empresas, a gente já sabe que tem que ter anuência da direção da empresa e tudo mais, né? Que senão acaba virando, se constituindo um crime, né? Mesmo dentro do ambiente empresarial. E fora do ambiente empresarial, aí vamos para a questão, né, criminal, né? Mais envolvendo a Polícia Federal nesse caso. Existe a necessidade de uma ordem judicial para toda e qualquer interceptação desse gênero, né, Herman? Com certeza. Precisa inicialmente ter um inquérito policial, precisa uma investigação e precisa, com certeza, uma autorização judicial também para fazer essa interceptação telemática. Certo. E essa interceptação, como é que ela é feita hoje? No momento que se obtém a ordem judicial, a Polícia Federal vai até lá o provedor de acesso, até a companhia telefônica que fornece o ADSL, por exemplo, e vai lá com seus equipamentos, se instala lá e faz uma captura de tráfego, uma mega operação dentro da companhia telefônica, como é que funciona? Inicialmente até os primeiros casos foram meio que assim, né? Não se tinha um know-how, não se tinha uma experiência muito, muito grande, né, nesse aspecto. Então a gente trabalhava como se fosse uma empresa privada, né? Tu coloca teu computador dentro da rede da empresa e snifava a rede. Mas a gente, no caso, evoluiu, né? Até porque não tem como condições físicas, né, e monetárias, de se estar com um computador próprio em todas as redes de telefonia no Brasil todo, né? Então passou para a interceptação remota dos dados, né? A operadora recebe a autorização judicial para interceptação de dados e é feito um contato entre a parte técnica da Polícia Federal e a parte técnica da operadora para acertar o modo como vai ser feita a interceptação. E daí passa-se a fazer a captura dos dados, né? E como é que é a cooperação das operadoras em geral? É tranquilo ou coloca algum empecilho, alguma dificuldade? Depende muito do tamanho da operadora, né? Então, às vezes ela não tem muita experiência ou a experiência que ela teve era das épocas anteriores, como a gente fazia antigamente. Sim. Então, às vezes pode ter problemas, mas aí a gente tenta resolver, né? Porque Mas, de modo geral, todas têm atendido satisfatoriamente as quebras de sigilo telemático. Né? Sim. E aí, no caso, a partir do momento em que é solicitado, a Polícia Federal, no caso, não tem que instalar nenhum equipamento lá dentro da companhia telefônica, né? De modo geral, não. De modo geral, não. E aí, a companhia telefônica, a operadora, seja quem for, ela começa... A partir daquele momento, ela começa a guardar tráfego que vai ser entregue posteriormente à polícia. Assim? Ou é uma coisa online? Online como assim? Não, online no sentido em que o tráfego vai sendo recebido e vai sendo repassado, vamos dizer assim, ao vivo. É, tem das duas maneiras, né? Sim. Normalmente sempre vai ter um delay, né? Entre o dado trafegado e a nossa recepção e o processamento. Mas, de modo geral, é quase online. E quão importante tem sido isso para investigação dos crimes que vocês aplicam à interceptação telemática? Tem sido decisivo? Tem sido algo que tem demonstrado retorno do esforço que foi empregado na interceptação? E, de modo geral, eu acho que é benéfico, né? Porque... Tem alguns casos e alguns crimes que são praticados exclusivamente na internet, né? Então, não tem como fugir de uma interceptação telemática. Uhum. Agora, outros crimes, existem outros modos de investigação que podem ser adotados, mas nos crimes puramente de informática, né, não tem muito como fugir da interceptação telemática. E dá alguns exemplos desses crimes para nós, hein? No caso de, pode ser, como exemplo, pode-se falar, né? Pornografia infantil. Inicialmente, até a mudança da lei, onde o crime era apenas a transmissão ou a divulgação de imagens de pornografia infantil. Uhum. Era necessário ter a interceptação, né? De algum modo, ou... Se fosse um usuário mais leigo, um e-mail, né, trocado. Uhum. Mas isso bem inicialmente, né? Uhum. Então era importante a interceptação. Os crimes puramente da internet, agora tem muito as fraudes bancárias, né? Uhum. Por via eletrônica, digital. E deixa eu ver outro crime que eu não me lembro que possa ser puramente. E invasões, mas aí invasões é mais difícil, porque tu já tem que identificar o alvo para daí interceptar. Normalmente tu precisa do alvo antes, né, para interceptar. Sim. Então invasões às vezes mais difícil. E mesmo assim a Polícia Federal ela trata nessa parte de invasões só do que diz respeito ao governo federal, né? Sim, a esfera de atuação da Polícia Federal é a nível federal, de órgãos federais, né? Uhum. Há alguns crimes específicos, né, que muitos dizem que a nossa legislação criminal no que diz respeito a crimes informáticos puros, né, por exemplo, a violação ou a interceptação telemática ilegal, né, que é o artigo 10 lá do 9296, é um crime informático puro, né, porque ele só é feito quando alguém viola o sigilo telemático de alguém, né. Mas a legislação penal no que diz respeito a crimes informáticos puros ali quando são cometidos contra a administração pública, já há alguns crimes nesse sentido, né? Então, não são muito comuns, né? Eu lembro daquele caso da URGS aqui, eu não sei se vocês todos lembram, de um aluno, um estagiário que invadiu o sistema da URGS ele não invadiu, ele tinha acesso. Pelo próprio trabalho. Exatamente. Dele, fazia parte do trabalho dele ter acesso. Ele se excedeu no acesso autorizado, né? Isso, ele mudou de curso. Inseriu dados, né? Isso, mudou de curso, colocou as notas dele sempre 10, não aparecia nas cadeiras. Uhum. Ele ia ser laureado, ia se formar com 10 em todas as cadeiras, só que exatamente pelo fato dele estar sendo encaminhado, né, para ser laureado, chamou a atenção que os professores ninguém conhecia ele. Ninguém sabia quem era o aluno. Aí foi por isso que ele foi descoberto. Né? Ele abusou um pouquinho nas notas 10 que ele colocou para ele. Mas no caso ele abusou, não chegou a ser uma invasão, ele abusou do acesso. Mas ainda assim, como é uma entidade federal, Né? A investigação fica por conta da Polícia Federal. É, só para esclarecer, é o artigo 313-A do Código Penal, que diz: inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados. É o tipo de evento, claro, que isso não tem nada a ver com interceptação telemática, provavelmente dita, né? Sim. Isso aí ele inseriu, abusou de um acesso que ele tinha. Mas como é uma entidade federal, é o tipo de crime digital que a Polícia Federal acaba, né, se envolvendo, quando se diz respeito à invasão e coisas desse tipo, né? Sim, sim, sim. Com relação a... Só uma pergunta, assim, com relação à pornografia infantil, né? A gente sabe que muitos desses criminosos que distribuem esse tipo de material utilizam servidores fora do Brasil. Sim. Né? Até porque daí, bom, material está lá e tudo mais. Mas a interceptação telemática mostrando que existe por parte de uma determinada pessoa a distribuição, ou está fazendo o upload desse material para esse servidor, o simples tráfego já serve para comprovar o crime? É, no caso agora, a simples posse já é o crime, né? A simples posse já é o crime. Uhum. É, daí, claro, se ele compartilhou, divulgou, daí isso aí pode agravar ainda mais a pena dele. Mas se ele trafegar... Né, e tu tiver a interceptação telemática que tem lá a imagem capturada na transmissão, tá? Sim. E no momento da apreensão, né, vamos supor que ele apagou lá os arquivos dele todo, aquela história toda, limpou a máquina, basta o dado trafegado para servir como prova? É, não conheço nenhum caso específico com essa situação, mas isso comprovaria que ele tinha o arquivo, né? Certo. Mas... tipo, como ele apagou, dificilmente eu acho que poderia enquadrar ele, né? Uhum. A não ser que esse tráfego seja um tráfego de compartilhamento, né? Tipo, ele estava mandando para alguém, né? Ou mandando para esse servidor, depende, o servidor é o quê? É um servidor privado dele ou é um servidor ou uma página que divulga para todo mundo, né? Uma página onde ele estaria publicando. É, bom, daí nesse caso ele incorreu na publicação, né? Mesmo que o servidor tá fora do Brasil, ele não tem mais os arquivos, mas o tráfego dele, a interceptação, mostrou que estava trafegando e nesse caso serviria. Serviria, no meu ponto de vista serviria, mas não sou muito da área jurídica, aí teria que ver com o que ele é. Não, mas eu creio que sim, independente de... Porque se o resultado ele se produz aqui, né? Resultado acaba se produzindo e pessoas conseguem ter acesso, né? Na verdade, o bem jurídico protegido é a própria imagem infantil, imagem da criança, né? Então, independente de ser publicado no exterior, né? E também, via de regra, esse tipo de crime, realmente, eu acredito que a maioria seja justamente aqueles que publicam em vários lugares e trocam e mandam por e-mail e né? Antigamente tinha, ainda tem, né, muitos programas de peer-to-peer, né, para divulgação de imagens, o Emule, o Casar, tinha vários desses programas, eram meio utilizado para divulgação, né, dessas imagens. Bom, além de... Fala. Não, daí até no caso existia, foi feito, foi publicado, a gente utilizou um software que para buscar esse tipo de imagem, né, vídeo, imagem, nesses programas de compartilhamento peer-to-peer, né. Tipo um robô. Daí, com base nesse robô a gente conseguia rastrear as pessoas que tinham esse material no Brasil. E conseguia ir atrás das pessoas, né, que estavam divulgando esse material de pornografia infantil. Não se tratava aí de uma questão de interceptação, mas sim uma ação ativa de conteúdo que já era, entre aspas, público, né? Exatamente, não chega a ser uma interceptação propriamente dita. Tu me... Tem uma dúvida também, Herman. Eu ouvi um tempo atrás de que uma das formas que a Polícia Federal tem das maneiras que a Polícia Federal tem ao analisar essa questão da pornografia infantil é que se teriam bancos de dados com hashes das imagens de pornografia infantil, no sentido de apoiar ou facilitar uma pesquisas na internet ou pesquisas até em computadores. Isso procede? Tu sabe algo a respeito? Sim, sim. Existe, né, banco de dados de hashes de imagens e vídeos de pornografia infantil, né? Sim. Para facilitar a identificação e busca, né, dessas imagens, tanto na internet como no próprio computador, tá sendo periciado, né? Uhum. Que facilita. Então, sim, existe bancos de imagens. Nesse sentido. Sim. E isso é interessante até esse tipo de iniciativa, até dentro das próprias empresas, né? Principalmente empresas que têm um porte razoável, né, com relação a... Tem milhares de funcionários, por exemplo, e tem armazenamento de arquivos. Não é incomum se encontrar coisas... não vou dizer pornografia infantil, que isso, na minha experiência, eu nunca vi. E nenhum funcionário de empresa guardar pornografia infantil no servidor da própria empresa. Mas MP3, esse tipo de material protegido por direitos autorais, funcionaria da mesma maneira, né? Se tens uma base de pesquisa, né? E inclusive essa base de fotos de pornografia, por exemplo, também poderia ser utilizada dentro de uma estrutura dessa para se procurar esse tipo de material em servidores, né? Sabe-se lá. Tem uma fragilidade que é se ele alterou o tamanho da imagem, se ele fez qualquer alteração da imagem, não necessariamente o hash vai bater, né? Sim. Uma dificuldade, mas existem uns hashes alternativos que podem ser utilizados. Oi. Desculpe, continue. Não, só a gente mudou um pouco, né, o foco, mas na pornografia infantil, como tem muito apelo, né? Apelo de modo geral, todo mundo se comove com esse assunto. Claro. Existe uma forte cooperação, né, internacional para combater esse crime e também troca de informações, né? Uhum. Principalmente também de hashes, de banco de dados, de imagem, essas coisas. Certo. Bom, voltando para a nossa interceptação telemática propriamente dita, aplicada agora não só à pornografia infantil, mas, por exemplo, a outros casos como bunkers, né? Pessoal que rouba informação, né, de correntistas de bancos, depois fazem desvio de valores, pagamentos de contas. Como é que a interceptação telemática auxilia nesse tipo de investigação? É que esse, normalmente os bankers, né, existe a instalação de um software, né, na máquina do cliente que utiliza web banking, né? Uhum. E são furtadas, são capturadas as senhas desses clientes, né, através desse trojan, desse vírus, né? E pelo tipo de atuação, eles precisam normalmente estar online, né, para saber quem é que está utilizando o banco, quais senhas foram capturadas. Então, de modo geral, esse tipo de crime e as pessoas que trabalham nesse meio, elas normalmente ficam online. Uhum. Então, é natural que elas se comuniquem via internet, propriamente, né? Sim. Então, por isso que nesses casos é muito utilizado a interceptação telemática, né? Pelo fato de eles utilizarem bastante esse meio, né? E só para, até para quem está nos ouvindo, para deixar, vamos dizer assim, para usar uma expressão, para dar a real desse tipo de crime, quão organizado é esse pessoal que trabalha com roubo de senha bancária? Ou seja, é um guri de 16 anos que resolve pegar algumas senhas ou há uma organização maior por trás desse tipo de crime? De modo geral, existe uma organização, né? Tem as pessoas que desenvolvem, né, o software ou atualizam o software, né, porque volta e meia os bancos atualizam seus mecanismos de segurança, alteram a página, fazem modificações no software, visando maior segurança. E os, até provavelmente os antivírus também começam a capturar certos aplicativos, né? Então, exige uma certa atualização constante do, dos programas, né? Para continuar ativo no, no mercado, né? Propriamente. Sim. No mercado do crime, né? No mercado do crime, né? Então, tem essa, o pessoal que faz assim, trabalha mais na, na programação, na atualização dos softwares. E tem o pessoal que trabalha fraudando as contas, né? Com base nos dados obtidos, eles entram nas contas dos clientes e começam a fazer pagamentos, transferências, esse tipo de coisa. Ou até, dependendo da coisa, pode, da quadrilha ou da organização, ter o pessoal que clona cartões e vai no caixa, ou coisa desse gênero. Então, Existe uma hierarquia, não, né? Mas uma divisão de tarefas, né? Vamos Sim. Assim. Então, tu tem o pessoal que fica desenvolvendo o software e fica mantendo atualizado, então, para... Para fazer dados... Que, na verdade, vamos lá, né? O software que eles estão fazendo é para fazer uma interceptação telemática também. só que... Num outro nível. Só que, claro, com uma... Visando... o crime, uma ação criminosa, e, obviamente, violando a lei 9296, né, Guilherme? Sim. De interceptação telemática, ou seja, é uma interceptação feita diretamente na máquina, né, do... Uma interceptação ilegal. Ilegal, né, feita diretamente na máquina do correntista. E essa... Fala, Guilherme. Eu já vi situações, realmente, em que houve a condenação também na lei 9296, né? Mas, via de regra, eles são condenados por estelionato ou por furto qualificado. Não, e o pessoal que desenvolve o software, né, acaba sendo levado junto no grupo quando a polícia consegue alcançar uma quadrilha dessas? Eles são considerados como parte da quadrilha? Sim, sim. Se existe um vínculo, né, com certeza são parte. Aí tem que ver o papel de cada um dentro da organização. Mas o mais difícil realmente é capturar o desenvolvedor, né? A pessoa que desenvolve o software. Porque muitas vezes o que acontece? Tem o programador e ele não se envolve com o estelionato ou com o furto, né? Ele simplesmente desenvolve o aplicativo e vende. Certo. E daí o pessoal compra... E aí tem o pessoal que começa a mexer nesse software e atualizar. Então, pode ser de ter várias maneiras, né? Então, Sim. Tem a pessoa que simplesmente desenvolve e vende, tem o que já faz parte da organização, aprendeu a programar, aprendeu a mexer, foi fuçando e começou a desenvolver também, né? Uhum. Então, depende muito da ligação que tem. Às vezes, se consegue chegar na pessoa que desenvolve e às vezes não. É interessante tu falar isso, Herman, porque nos projetos de lei aí que a gente vê, 8499 e tal, e até um projeto de lei mais recente aí, que trata sobre novos crimes digitais, né, novos crimes eletrônicos, uma das condutas que hoje não, em tese não seriam criminosas, mas que passariam a ser com esses novos projetos, é justamente a disponibilização ou a venda ou disponibilizar para outras pessoas softwares maliciosos, né? Então, não. Interessante ter falado isso porque com uma nova lei dessas, né? De fato, essas pessoas poderiam ser responsabilizadas com mais facilidade, né? É, mas o problema é classificar o que é um software malicioso e Sim. o que é outro. Claro que tem softwares que são, obviamente, específicos para isso, né? Fraudar bancos online. Agora, tem outros que fica naquela coisa, pode ser utilizado ou não. Inclusive, tem bastante gente que diz que impediria pesquisa, impediria software. Exatamente. Eu imagino que daí, justamente, a ideia principal seria... desenvolver isso com o intuito de causar dano ou vantagem ilícita ou alguma coisa assim o tipo penal deveria conter isso, né? Com objetivos ilícitos ou alguma coisa do gênero. Agora, só para jogar uma aguinha quente na fervura que já está, até algo que a gente até não tinha conversado antes, né, na preparação do podcast. A gente está vendo cada vez mais bancos, né? Eu não vou citar nenhum banco aqui por enquanto, mas a gente pode vir a fazer um podcast sobre isso também. Mas cada vez mais os bancos estão utilizando softwares que não ficam no simples teclado virtual, que hoje, na verdade, já está muito banco nem usa mais. Né? O Banco do Brasil, por exemplo, não usa mais. E tem vários bancos utilizando então, softwares mais agressivos, no sentido de que você aceita o software, né, vai acessar o banco via internet, você aceita lá a instalação de um software, um applet, né, que tu recebe quando acessa o banco, e esse software ele começa a filtrar os sites que tu acessa, bloqueia os sites de acordo com uma lista que o banco define. Então tu tenta acessar um site que está na lista que o banco diz que não pode acessar, tu não consegue acessar o site. E eventualmente ele até mata processos dos quais ele desconfia. Encerra software, encerra programas que estão rodando na máquina do usuário. Isso não é, considerando que o usuário não tem noção de como essas coisas funcionam em geral, né? Usuário padrão que a gente chama, né? Não tem noção técnica de como isso funciona. Há aquele princípio da hipossuficiência, Guilherme? Sim. Hipossuficiência, sim. Né? Em que ele não conhece tecnicamente aquilo, ele simplesmente aceita porque ele quer acessar o banco. Ou vulnerabilidade técnica. Ou vulnerabilidade técnica. E no caso do banco tá fazendo isso, e a gente sabe de bancos que estão fazendo isso, isso não é, de certa forma, interceptação telemática? Eu acho que não. Será que não? No momento que ele está filtrando, no momento em que ele está... Tu vai acessar um site, ele verifica qual é o endereço que tu está tentando acessar bloqueia isso ou não? Ele não está interceptando, né? Ele está bloqueando. Ele está manipulando. É manipulando, né? Só que detalhe, né? Ele vai avisando, ele vai mandando alertas para o banco de quando se tentou acesso a um daqueles endereços. Sim, sim. Não é um simples bloqueio. Ah, mas é que o tráfego já é do usuário com o próprio banco, né? Não, me desculpa, mas não é. Esse software não está filtrando só o tráfego do usuário com o banco, ele está filtrando todo o tráfego do usuário. Mas ele não intercepta, eu acredito que ele não intercepte o tráfego desse cliente com outras pessoas, né? Uhum. Não, é um filtro, é um filtro. E é um filtro que tá verificando o que tu tá acessando. Ah, mas também tem a motivação, né? O objetivo do banco nesse é evitar uma fraude, né? Então, ele tá filtrando, bloqueando, matando processos que ele desconfie, mas em nenhum momento ele tá interceptando, a princípio, né? Não tá interceptando e pegando dados do cliente, né? Com, sei lá, um chat, com um e-mail, alguma coisa assim, a princípio. A princípio estaria só filtrando URLs, né? É. Filtrando o nome de servidor e tal. É. E visando o bem do cliente, vamos dizer assim, a princípio, né? Então, só que a gente tem que tomar cuidado, senão daqui a pouco os fins justificam os meios. Sim, sim. Mas a princípio não, ninguém está sendo lesado com isso, né? Sim. Com relação à interceptação telemática, agora pegando o resultado da interceptação realizada pelas operadoras e que são entregues à polícia, existe uma forma padronizada de se fazer isso? Ou cada empresa faz do jeito que acha adequado? Atualmente não existe nenhuma legislação ou nenhuma padronização que defina como é que deva ser feita essa entrega dos dados ao órgão que está fazendo a interceptação, né? Uhum. Isso, de certo modo, causa uma certa dificuldade, porque agora, de modo geral, a gente já está adaptado às grandes operadoras, né? Uhum. Mas quando é uma empresa menor, um provedor ou alguma empresa menor que nunca tenha feito, daí fica mais difícil, às vezes, conseguir esses dados, ou a forma como ela é feita não é a ideal. Uhum. Mas, de modo geral, agora a gente tem conseguido. Mas o ideal mesmo é ter uma regulamentação, uma lei que defina certo como é que tem que se fazer a interceptação e como é que os dados devem ser entregues. Isso seria fazer o equivalente do que já existe hoje no sistema Guardião, né? Para telefonia, fazer a mesma coisa para dados. Seria isso? Seria basicamente isso. Só para situar o nosso ouvinte, né, pra, que não é daqui do Rio Grande do Sul, que não conhece, o sistema Guardião é um sistema gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, né, mantido pela Secretaria de Segurança, que apoia a polícia, né, que apoia as investigações policiais no sentido de receber o resultado de interceptações telefônicas, né? Então, se imaginar um guardião para interceptações telemáticas, pode ser interessante, né? Ah, o Herman está dizendo no chat... Na verdade, é catarinense. É catarinense. Eu acho que é, mas é uma empresa, não é... O guardião, na verdade, é utilizado em todo o Brasil, acho. Não, é, não sei se é um... é uma empresa que desenvolve... Sistema, né? Sim, eu entendo o que você está dizendo. Tu está te referindo, na verdade, ao desenvolvedor do sistema, né? No Rio Grande do Sul, mas de modo geral é chamado guardião. É guardião, né? Nos outros estados eu não sei. Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul é chamado realmente de sistema guardião e tal. Agora eu não me lembro. Agora, se é desenvolvido, eu realmente não desconheço também a empresa que desenvolve, né? Mas enfim. O fato de padronizar eu acho interessante, e essa foi uma das questões que o Herman tinha colocado até na preparação do podcast, porque a gente tem visto em todos esses projetos de lei de crimes eletrônicos, a gente não tem visto muito sobre regulamentação, né? A gente vê coisas que as empresas devem guardar logs, que devem colaborar, ou coisas do gênero, mas algo no sentido de estabelecer um padrão de especificamente relativo a interceptação telemática eu realmente não tenho visto, né? Embora isso talvez fique em termos de regulamento, né? Depois da nova lei de crimes eletrônicos, nada impede que venha um regulamento para estipular essas regras, né? Achei aqui a empresa, é a Digitro. A Digitro, é. Isso, ela é que desenvolve. Na verdade, a padronização se dá porque as empresas de telefonia acabam entregando esses dados para o guardião, né? Uhum. Eu não conheço a fundo o sistema do guardião, mas, de modo geral, ele surgiu e se tornou um padrão, né? Uhum. Então, com ele, como todo mundo começou a adotar, ele virou um padrão. E daí todo mundo fornece os dados no formato que o sistema utiliza, né? Uhum. Já na interceptação de dados telemáticos, não existe uma padronização, e muitas vezes cada operadora tem um modo de fornecer, de disponibilizar esses dados, que vai depender muito da infraestrutura que eles têm e do tipo de equipamento que eles tem disponível, né? Por isso que tem uma... Não é padronizado, cada uma faz de um jeito, né? E a gente tem que se adaptar ao modo como esses dados são disponibilizados. Uma coisa que muita gente que nos ouve quando a gente fala de um sistema, né, tal como guardião para interceptação telemática, né? Muita gente pensaria assim, poxa, mas isso não vai dar margem ao monitoramento, né, da internet? Alguns exagerados até podem dizer isso também. Assim, a internet, que é um lugar livre, que é um lugar em que a gente tem anonimato, embora no Brasil o anonimato não seja garantido por lei como é nos Estados Unidos, né? Um sistema desses não colocaria em risco essa liberdade na internet? O que vocês acham? Eu não vejo problema nisso, no sentido que A monitoração nunca vai ser feita durante todo o tempo, né? Não tem como, porque normalmente são empresas privadas que estão no intermédio, né? Vamos dizer assim, entre o cliente, né? A pessoa e o órgão que está fazendo, que poderia fazer a interceptação. Uhum. Então, sem uma autorização judicial, então, a princípio, não teria como se fazer esse monitoramento, acho. Então, eu não vejo... Não vê como um problema. Risco. É, uhum. Não vejo como um risco. Eu concordo com o Herman também. Os casos que eu, na verdade, desconheço uma situação em que a polícia tenha promovido uma interceptação telemática ilegal ou alguma coisa assim, porque não é uma tarefa apenas da polícia, né? Necessita também de uma empresa. Então, além de uma eventual falha da polícia, né, precisaria haver anuência da empresa, né? E via de regra, hoje o acesso à internet está se concentrando em grandes operadoras, né? O pequeno provedor ele tende a desaparecer, né? Infelizmente, na verdade, né? Até da questão de concorrência, enfim, né? Então acho que fica mais difícil em cima de grandes empresas promover uma atividade assim, né? Mas é um ponto de discussão, sim. Né? E uma... Poderia se defender isso, sim. E uma outra... Meu trabalho hoje acho que é só levantar levantar coisinhas. É, uma outra questão, né? As próprias empresas, as próprias operadoras dessas, né? Elas têm instalado equipamentos, né? E as próprias centrais telefônicas, né? As centrais digitais telefônicas, que é o que a gente usa hoje em dia, né? A gente não tem mais nada analógico, eu acho que no Brasil, talvez, se tiver perdido algum canto, mas normalmente tudo digital. E aí as próprias centrais já têm recursos para se fazer esse tipo de interceptação telemática, né? E aí uma coisa que me preocupa, digamos assim, é, existe, a gente não tem hoje uma auditoria, não tem hoje um controle em cima dessa interceptação. Notem que eu não estou dizendo que a polícia faz interceptação sem ter o mandato judicial, não é isso. Eu estou falando do uso do próprio recurso pelas próprias operadoras, né? Que uma vez que elas não têm que falar com ninguém, elas têm acesso direto à informação, né? O que impediria ela de fazer essa interceptação e como é que se ficaria sabendo que ela fez essa interceptação? E aí eu dou um seguinte exemplo. Lá em 2005, né? Depois em 2010 teve alguma coisa também, mas lá em 2005, por exemplo, teve o caso da Kroll. Vocês lembram do caso da Kroll? Envolvendo a Brasil Telecom? Né? Em que havia foram acusados de espionagem e tal. E o que impediria uma empresa dessas, né, de fazer interceptação telemática? Algo que me parece nada. Né? Tem a lei, mas alguém teria que descobrir que eles fizeram, provar que eles fizeram, e eles têm os recursos todos na mão. Ou seja, a polícia, né, as autoridades legais, elas têm esse obstáculo, digamos assim, né? Que existe uma empresa privada no meio do caminho. Mas quem está entre a empresa privada e os usuários? E vamos pensar que o usuário não é só usuário, pessoa física, né? São empresas, e as empresas utilizando os links de ADSL, link de fibra ótica, né, MPLS, todas essas possibilidades de acesso que essas operadoras fornecem. O que é que nos garante, que segurança nós temos de que uma empresa dessa não está fazendo, não pode fazer mau uso desses recursos? Não tem como. Não, e aí a gente tem esse caso da Kroll envolvendo a Brasil Telecom lá em 2005. É, quem garante que isso não vá acontecer? Porque não... Na verdade, se isso acontecer, as pessoas envolvidas elas vão cometer um crime, né? Sim. Assim como eventuais. Eu desconheço um caso de que uma empresa... De grande porte tem atuado nesse sentido em interceptação telemática, né? Porque a possibilidade há, principalmente, e aí já, a gente já está num exercício de possibilidades. Claro, né? Claro. grandes casos de espionagem ou algo assim. Mas é que eu acho que envolve muita gente, né? Envolve acesso a uma série de recursos, né? E, em geral, as empresas também têm uma certa organização no sentido de impedir que isso aconteça, né? Até mesmo numa empresa um pouco maior, assim, não é tão simples assim fazer uma interceptação, né? Precisa ter acesso a uma série de coisas para fazer isso, né? É, o que eu conheço, assim, normalmente as empresas, as grandes, pelo menos de telecomunicações, têm uma equipe, né, responsável por isso, para fazer as interceptações. Uhum. Então, eu imagino que eles sejam bem monitorados e sempre tenha supervisão, né? Claro. De modo que eles não possam habilitar uma interceptação sem uma autorização judicial, sem a autorização de outra pessoa, né? Aí, supervisor. O que eu coloco aí é que será que não... deixo no ar a questão, né? A gente não tem que ter uma resposta para isso agora, mas será que não é algo a ser também previsto, né, nessas regulamentações, novos projetos de lei aí que estão sendo propostos? Né? Alguma forma, alguma padronização, tanto na maneira de entregar os dados, por exemplo, para a Polícia Federal, né, de uma interceptação, mas, por exemplo, de que tipo de controles tem que se ter em volta desses mecanismos, que tipo de auditoria tem que ter. Assim como a gente tem a ISO, né? Uhum. Me trata da segurança da informação, que dá uma série de recomendações, é uma norma e ela traz recomendações. Será que a gente não teria que ter uma legislação, uma regulamentação mais forte, no sentido de dizer que controles que essas empresas têm que implementar e até que ponto elas têm que, por exemplo, se sujeitar a uma auditoria desses controles? Porque à medida que a gente começa à medida que a gente trata, transfere, digamos assim, informações cada vez mais sensíveis na internet, e isso passa necessariamente por esses grandes troncos das companhias telefônicas, né? das operadoras, será que a gente não tinha que ter um controle maior sobre elas? Que as pessoas sempre se preocupam com a polícia, né? A polícia vai ter um acesso não sei o que, meu Deus do céu, né? Aí dá um alarde. Agora, e com essas empresas privadas, que nem o Herman colocou, não, eu imagino que eles têm um controle, eles têm uma equipe que só faz isso. Ok, eu também acredito que eles façam isso. Agora, ninguém garante, ninguém obriga eles fazerem isso, ninguém garante que eles tenham... Não se esquece que é muito a regulamentação de funcionamento desse tipo de empresa, não é simples. Uh-huh. Há todo um mundo de regulamentos por baixo aí, de Anatel e coisas desse sentido que eu desconheço. Eu acredito que todos aqui até não têm um conhecimento profundo sobre direitos de telecomunicações, né? Então, se isso não existe, né? Mas isso fica em nível de relação poder público com operadoras, em nível de agências reguladoras como a Anatel e coisas do gênero, né? Sim, daqui a pouco eu estou chovendo molhado, ou seja, isso já foi previsto e já está escrito lá. Aí a gente já está entrando no direito das telecomunicações, que é algo um pouco diferente, né? Sim. Mas é uma dúvida interessante, tem a ver com interceptação telemática, né? Sim. Então, Guilherme, tuas considerações finais? Eu gostei muito, achei muito interessante. As contribuições do Herman foram muito importantes para elucidar, não só para a gente, mas também, eu principalmente não atuo na área criminal, né? Atuo na área civil, mas acredito que essas dúvidas e esses exemplos que ele colocou aqui esclareceram as dúvidas de muita gente que nos escuta, né? E eu finalizo até com é uma pergunta, não é uma pergunta, é uma afirmação, na verdade, pelo que eu sei, e eu acho que o Herman pode endossar isso. A Polícia Federal tem um altíssimo grau de êxito na persecução desse tipo de crime, né? Seja na questão dos bankers, seja na questão de pornografia infantil, né? A Polícia Federal é referência, não até para outros lugares, né? com em face do alto grau que elas têm de controle na excelência dos seus trabalhos. Então, acho que o Herman pode endossar isso, enfim, até falar um pouco sobre isso, mas as minhas considerações eu nesse sentido. E agradecer também o tempo dele, né, de conversar com a gente aqui, né? Não, obrigado pelo convite, né? Foi muito agradável também poder expor do nosso lado, vamos dizer assim, né? Uhum. E falar das dificuldades de modo que a legislação se adeque às necessidades, né? Que a gente sabe que demora um pouco mais, porque não tem como a legislação estar no mesmo nível do mundo real. Claro. Mas, e quanto à Polícia Federal, eu acho que a gente tenta fazer um bom trabalho, né? E a gente tem o pessoal muito bem qualificado, né? Principalmente na área de perícia, de TI, na área de interceptação também, porque, assim, das polícias que a gente conhece aí do mundo, são poucas que têm um corpo técnico com bacharéis ou em áreas em diversas áreas, vamos dizer assim, né? Que a perícia abrange diversas áreas. Então, existem bacharéis de informática, de contabilidade, engenharias, geólogos, agrônomos. Então, tem um corpo técnico muito grande na área de perícia. E nas outras polícias que a gente vê, normalmente não existem concursos com pré-requisito de formação, né? Normalmente é um policial que tem uma formação genérica, né? E ele se especializa numa área afim, né? Não vou dizer que não são tão bons quanto, né? Óbvio. Sim, sim. Eles têm cursos e se atualizam, mas bacharéis, vou dizer assim, com formação específica, são poucas polícias do mundo que tem, né? E Herman, nesse rasgar um pouquinho a seda. Já tá bom, não precisa mais. Não, eu lembro da época que um outro colega lá da URGS fez. Até ele entrou antes de ti, né? Foi uns anos antes, né? Na mesma função de perito. E eu lembro da prova, eu vi as questões, eu vi a prova que foi feita, e as questões da prova, elas eram assim, eminentemente técnicas, no sentido de como é que se fazia a interceptação de dados, o que eu mostrava um log de um servidor, perguntava o que tinha acontecido naquele log. Eram questões muito específicas, justamente voltado para essas pessoas já com formação. Né? Tanto que esse nosso colega, na época, ele já tinha mestrado, ele estava fazendo doutorado, né, na área de segurança da informação. Né? O Herman é mestre, ele não é só bacharel, ele é mestre, ele fez mestrado. E as questões que a gente viu, né, naquelas provas, naquela época, eu não sei como é que estão mais recentemente, mas naquela época eram questões bem interessantes, porque elas eram eminentemente técnicas voltadas para quem conhecia a questão de logs, assim, de invasão, né? De o que era uma varredura de portas, o que era execução de um software remoto através de uma injeção de código, né? Uhum. Um buffer overflow. São coisas bem, bem específicas dessa área. Então, naquela época, a polícia já estava demonstrando através, a Polícia Federal, né, através dessas questões, né, da forma como foi composta a prova, atrás de quem que ela estava, né, que tipo de profissional que ela estava procurando para ser, né, formar o corpo de peritos. É bem, né? É bem específico, continua assim. Né? Continua assim. É, então, então, assim, não... Continua não... assim, mas... Só tem a aumentar, às vezes, até as áreas de especialização conforme a necessidade, né? Sim. Se, conforme a necessidade, vão se criando novas áreas, né? Claro. Mas tem diversas, né? São mais de 13 áreas de especialização. Claro que daí as vagas são conforme a necessidade do momento, né? Sim. Até acho que esse ano tem concurso de novo. Oh, então, quem tiver interessado aí, quem tiver interessado em trabalhar com perito na Polícia Federal, fique atento que vai ter, pelo visto, vai ter concurso. Então, A gente pode colocar até no show notes ali alguma página, espaço. Para quem tá, não, mas até para quem tá interessado em saber mais, a gente pode indicar ali algum site, ou se a Polícia Federal tem um site sobre isso, tá? A gente pode colocar ali. Mas então tá, pessoal. Guilherme, mais uma vez obrigado. Obrigado. Obrigado. Ao Herman, muitíssimo obrigado por se dispor, né, à noite, né, sentar com a gente e conversar um pouco. Eu fico muito agradecido. Sabe? Também agradeço o convite para poder trocar ideias com vocês. Tá, e você ficar se agradecendo os dois aí. Né? É. vamos planejar aí futuros, né, futuros podcasts em que a gente conte mais uma vez com o Herman, né, com outras pessoas também. E para o nosso próximo podcast, que vai ser o de número 6, nós vamos falar a respeito de acesso remoto de terceiros. Né? Isso é muito comum dentro das empresas. Né? A gente compra uma solução de um terceiro, a empresa fornece uma solução de software, por exemplo, e depois, né, até por uma redução de custos, né, isso é bom tanto para a empresa que está comprando a licença de software, comprando o serviço, quanto para que está fornecendo o serviço, elas acabam acordando em acesso remoto para manutenção. E aí começa a gerar uma série de brechas e problemas de segurança. Então, jurídicos também. Então, o Guilherme, né? Imagina que não vai ter que falar, puxar a brasa para o assado dele. E outra, né, Vinícius? A gente tem que ressaltar também que esse tema ele foi sugerido por um dos nossos ouvintes. Ah, né? É verdade. Um primeiro tema sugerido por um ouvinte. Então, agradecemos esse nosso ouvinte essa sugestão. Episódio número 6, acesso remoto terceiro. Até lá.